You say you have it, then they said it since you had your little crash. But you might feel better if they gave you some cash. The more I think about it, old Billy was right. Let's kill all the lawyers, kill them tonight. You don't want to work, you want to live like a king. But the big bad world doesn't owe you a thing. Get over it. Get over it. If you don't want to play, then you might as well fit. Get over it. Get over it. We'll be right back. Estamos na nova web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou One. E nas próximas 2 horas vamos ter um programa dedicado a bandas que nunca fizeram parte do alinhamento do Riff Service. Vai ser a terceira parte deste programa. Para começar, vamos ficar com uma música que é um verdadeiro hino ao hard rock, em especial ao hard rock dos anos 80, às bandas dos Estados Unidos da América dos anos 80. Para começar este programa, temos o Stuff e a música American Air Band. Girls, girls in a love LA. I won't waste my breath, but here's just a clue. Yeah, Pearl Jam and Eddie, a big fuck you. And the screaming trees when we got a white line. And of course I'm sleeping. You wanna rock and roll? Read my lips. Shout it out loud for a band named Kiss. still of the night in the hall alone. Picture of you where the shadows fall. If only we could make it last forever. All of the dreams we had in the past, stories the same just like all the rest. Hand in hand we walk an endless mile together. When we're caught in the heat of the fight, hope it's all gonna turn out right. When we almost say goodbye, it's when we got a hold. E após Tuff, American Air Band, ficamos com os Backsliders, Rolling Dynamite. Esta banda finlandesa é mais recente, mas não conseguiu sair do underground. Terminamos a sequência com os norte-americanos Baton Rouge e a música Hands of Time. Esta banda de Louisiana, estado do sul dos Estados Unidos da América, conseguiu um sucesso limitado em finais dos anos 80, na época de ouro do hard rock dos anos 80 nos Estados Unidos da América, mas com o surgimento do grunge eles foram totalmente ignorados E vamos agora para uma nova sequência. O som nesta sequência vai ser mais melódico. Para começar, temos uma banda fundada por Steve Grimmett. Estou a falar-vos dos Lion's Heart e para vocês dos Lion's Heart vamos ficar com a música Going Down. Yeah, I'm going down. E após Lion's Heart, ficamos com Valentine Wait. Mas não vamos confundir estes Valentine com os Valentine holandeses liderados por Robbie Valentine. Esta banda é dos Estados Unidos da América e conta com o vocalista Hugo Valenti. Hugo é um vocalista que por vezes emula a voz de Steve Perry dos Journey. E terminamos a sequência com os alemães Easy Living, banda que conta com o guitarrista Hans Ziller. E dos Easy Living ficamos com a música After the Fire. E vamos agora para uma nova sequência, onde vamos manter o som em tons mais melódicos. Para começar esta sequência, temos um projeto que reúne a voz de Frank Vestri com a guitarra de Rob Marcello. Estou a falar-vos do projeto Marcello Vestri. E para vocês, deste projeto, vamos ficar com a música One More Night. Nesta sequência vamos ficar apenas com projetos e não com verdadeiras bandas. Após Marcelo Vestri, ficamos com o projeto que reúne Josh Ramos e Hugo Valenti. Estou a falar-vos de Ramos e Hugo e ficamos com a música Bring Back the Love. E terminamos a sequência com o projeto The Cage, projeto que reúne Tony Martin, o vocalista Tony Martin, que fez parte dos Black Sabbath, e o virtuoso guitarrista italiano Dario Molo. E para vocês fica a música Amore Silencioso. E vamos agora para uma nova sequência. Esta sequência também vai fazer, também se vai realizar com dois projetos. O primeiro foi chamado de ASAP, ou seja, Adrian Smith and Project. Quando Adrian Smith saiu dos Iron Maiden, realizou este projeto. Um projeto mais hard rock, muito mais melódico do que o som que nos habituou nos Iron Maiden. E dos ASAP vamos ficar com a música You Could Be a King. Remember. e após ASAP ficamos com HSAS, que é como quem diz Hagar, Shun, Aronson e Shreve. Sammy Hagar, Neil Shun, Kerry Aronson e Michael Shreve em meados dos anos 80 realizaram este projeto, e deste projeto ficou a música Top of the Rock. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência, temos uma banda que, apesar de não ser muito conhecida no mainstream, é uma das bandas fundamentais para o hard rock dos anos 80, quer a nível de imagem, quer a nível de som. Estou a falar-vos dos finlandeses Hanoi Rocks. Os Hanoi Rocks influenciaram bandas como Guns N' Roses e Motley Crue, por exemplo. E dos Hanoi Rocks vamos ficar com a música Tragedy. faces don't fear the reaper, nor do the wind, the sun, or the rain. We can be like they are. Come on, baby, don't fear the reaper. Baby, take my hand. Don't fear the reaper. We'll be able to fly. Don't fear the reaper. Baby, I'm your man. La la la la la. La la la la la. E após I Know Rocks, ficamos com uma novidade de 2015. Estou a falar-vos dos Iconic Eye e a música Better Place, retirada do álbum Hidden in Plain Sight. E terminamos a sequência com um grande clássico, com um clássico da história do hard rock dos anos 70. Estou a falar-vos da música Don't Fear the Reaper, dos Blue Oyster Cult. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência, temos uma banda que tem o nome de Havana Black. Mas ao contrário do que se possa imaginar, os Havana Black não são uma banda nem norte-americana, nem das Caraíbas, nem de Cuba. Eles são finlandeses. E dos Havana Black vamos ficar com a música Lone Wolf. Estamos na nova web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após o Southern Heavy Metal dos Havana Black, ficamos com outra banda que faz do Southern Rock e do Hard Rock a sua religião. Estou a falar-vos dos Nashville Pussy. E dos Nashville Pussy ficamos com a música Lazy White Boy. E vamos agora para uma nova sequência. Uma sequência de bandas antigas e clássicas. Para começar temos Band of Gypsies, a última banda de que Jimi Hendrix fez parte. E para vocês, Band of Gypsies, Message of Love. Jimmy's gonna do a thing that he wrote called Message of Love. We'll be right back. nothing I can do about it. E após Band of Gypsies, ficamos com outra banda clássica de finais dos anos 60. Estou a falar-vos dos Mott the Hoople. E dos Mott the Hoople ficamos com a música The Golden Age of Rock and Roll. E terminamos a sequência com uma cover de um grande clássico. Estou a falar-vos de You Keep Me Hanging On, original das Supremes, aqui brilhantemente coverizado pelos Vanilla Fudge, uma das bandas que levou o rock na direção do hard rock e do heavy metal. E vamos agora para uma nova sequência. A próxima sequência vai ter o som mais polido. Em alguns momentos vai ter o som quase colado ao rock progressivo. Para começar a sequência temos uma novidade de 2015. Estou a falar-vos dos italianos Growl. E do álbum Chapter 4 vamos ficar com a música Pick Up All the Faults. Thousand words. girl, you know, yeah, I know. That's why I chose to tell her that hunger stands and timid glance makes your world turn so slow. You know, you gotta know, there's no one going to help you. There's no one going to help you. There's no one going to help you. There's no one going to help you. E após Growl, ficamos com os canadianos Saga e a música Humble Stance. E terminamos a sequência com o já falado Robbie Valentine e a música Rockstar. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência com som mais pesado. Para começar esta sequência, temos uma banda que Dee Snider realizou após ter saído dos Twisted Sister em finais dos anos 80. Estou a falar-vos dos Widowmaker. E para vocês, Widowmaker Reason to Kill. My shoulder, put my trust in you. Now was I known? Now I'm wiser, now I'm colder. So you use me, then throw me away. Well, Lord knows you and your reasons. Trying to play a game. Been spent building dreams I knew would be Have you ever been left alone all by yourself? No one else at home. Nobody's ever there. What else can we do? So we call up a friend or two. Can put the coffin on Jesus. He's waiting on you. His life was sacrificed so you can put the coffin. I know life's not fair when no one seems to care. We're all too blind to see. What's up? This is Kenny from Vision Red, and I'm rocking out with Riff Service. Crank it up! E após Widowmaker, ficamos com os Vision Red e a música The Call. Esta banda texana de Euless, nos Estados Unidos da América, é uma banda que tem letras de apelo cristão. É uma banda de white metal. Apesar de tudo, é uma banda que eu aconselho com muita atenção a todos os fãs de Black Label Society. O som da banda é aquela mistura entre hard rock, southern rock e heavy metal que os Black Label Society fazem. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos terminar o nosso Riff Service com a próxima sequência. Para começar, temos uma música dançável. Estou a falar-vos dos Arlequin. E para vocês, Arlequin, I Did It For Love. I'd like to say a few words, listen, don't you resist.

the coast retake. The suspect was last reported southbound on Highway 99. E terminamos o nosso Riff Service num tom mais suave. E após Alkin, ficamos com XYZ, After the Rain. E terminamos o Riff Service com os LA Guns e excelente Over the Edge. Música que fazia parte do filme Ruptura Explosiva, filme que contava com Keanu Reeves e Patrick Swayze. E é assim que terminamos o Riff Service de hoje. Desejo-vos a todos uma ótima semana e desejo que para a próxima semana estejam novamente desse lado. Para a próxima semana vamos ter a segunda parte do especial que eu dediquei às bandas que eu tenho CDs originais. E vai ser a segunda parte desse especial. Desejo-vos a todos novamente uma ótima semana. Estamos na nova web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! Do inverno, quando o frio dá o mote, não há maior riqueza que ter em cima um capote. Mas mal uma bola pincha, o sol brilha-me no rosto. Atrás dela um compincha, cada um logo ao seu posto. Sinto-me que nem Arshot, já em mangas de camisa. E tu, ó meu rico capote, já és poste de baliza. Venha lá o universo, venha o sistema solar. Quanto a mim não há melhor que ter bons pés para pintar. Venha o corpo.